não quero do meu pai, ah, isso eu quero. Mas para fazer isso, meus amigos, só fazer do que Santo Agostinho propunha. Nós temos que ir lá dentro da gente, muitas vezes, todos os dias. Porque isso está automatizado. Está tão automatizado, olha os teus filhos brincando. E tu te vês. O gesto, a forma como ele coisa, como ele acena, a entonação, é igualzinho. E ele tem apenas 6 anos, 8 anos. E é igual a ti. Isso está sendo enraizado no psiquismo dele, aquilo que ele vai modelando de ti. Então, os casais, eles reproduzem a relação dos pais. Tanto melhor, quando nós ampliamos a consciência, que nós fazemos acasalamentos mais saudáveis, reencontramos aquele espírito que a gente precisa reencontrar na relação conjugal e temos condições de transformar um relacionamento que é de provas e expiações, ou um casamento provacional na linguagem André Luiz, num casamento afim, com o tempo, trabalhando, limando as nossas dificuldades. Vamos para a última pergunta. Bem breve agora. Nós vamos para a pergunta bem breve e eu vou responder bem breve essa, eu garanto. Tá? Breve, breve. E daí tem que tomar açaí. Hoje, você falou sobre papéis. Falou alguma coisa? Papéis. Hoje em dia, a sociedade, em conhecimento com os carros, com as pessoas que vêm com o carro, diz que o marido é doméstico. Principalmente de moças que trabalham e que têm um rendimento alto. E ele é doméstico. Ok. Quero dizer que isso é uma das artes do casamento, de articular as diferenças. Um casal bem casado, ele trabalha em vários níveis a sua interação conjugal. Ele trabalha no nível, em nível sexual, em nível emocional, em nível intelectual, em nível financeiro. Ele vai trabalhando em nível espiritual. Essas interações, porque senão eles ficam brigando, quem tem mais médico, quem fala melhor no centro espírita. Até no centro espírita eles brigam, porque é mais. Briga em casa, quem ganha mais. Briga diante dos filhos, quem é mais amado. Um casal que não vive uma relação de interação cooperativa, mas que opta por um processo competitivo, ele vai arranhando e fragmentando a sua relação com o tempo. Então, o fato de uma mulher ganhar mais do que o homem não tem nenhum problema. Se o casal trabalhar isso, se tiver problema, o casal trabalha. Se ele se sente desmerecido, se ele se sente desqualificado, ou se ela se sente incomodada, ele trabalha. Como trabalha a relação com o filho? O filho tem mais tropismo para o pai, por exemplo, mais afinidade com o pai. O outro tem mais com a mãe. Eles trabalham, às vezes tem um ciúme de um filho de outro, ou o filho tem ciúme do pai. E isso tudo tem que ser trabalhado, de modo tal que o casal possa fazer uma relação complementar, cooperativa e de parceria. Relação de frescobol. Relação de frescobol, eu e você não temos que deixar a bola cair. Se a bola cair, a gente perde. Então, você não é mais do que eu, não sou melhor mais do que você. Se você der uma bola ruim, eu vou me esforçar para pegar essa bola. Porque se essa bola cair, nós perdemos. Se eu der uma bola ruim para você, você vai se esforçar para me devolver essa bola bem. Isso é relação de frescobol. É de um casal complementar, que trabalha uma interação de uma forma saudável, cooperativa, um potencializando o outro, e que, portanto, não tem por que brigar por dinheiro financeiro, porque é mais amado no filho, porque é mais importante no centro espírita, porque está mais bonito fisicamente. Ele não briga. Ele avalia e complementa, avalia e complementa. Agora, o casal que escolhe ir para o campo competitivo, expressando o individualismo, deixando vazar inadequadamente o orgulho, caindo para o campo da competitividade, esse casal vai viver a experiência do tênis. O tênis de mesa, por exemplo, onde eu tenho que dar a bola difícil para tu não devolver, porque se tu der na rede, ponto, eu marco ponto, eu ganho você. Num casal, quando alguém ganha, o casal perde. Ou nós casamos e vivemos juntos e vencemos juntos, ou nós nos fragilizamos e perdemos juntos e nos fragmentamos. Então, um casal que vive a relação competitiva, a questão financeira vai ser problema. A questão de um filho gostar mais de um pai, ou ter mais simpatia com a mãe, ou mais afinidade, um espírito que tem, vai ter problema. De um médium, os dois serem médium, um incorporar,